Esta semana, no Esta Semana... Doenças graves no futebol, confrontos em Lisboa e uma amiga chamada Árvore. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por desporto, economia, música, vários temas que dependem de semana para semana. Como andam os doentes no futebol? Sim, porque no futebol só há doentes e pouco mais. Nome dos pais, moradas, contactos telefónicos, números de bilhete de identidade, de identificação bancária, fiscal, entre outras coisas. Tudo no mesmo site. Foi o Diário de Notícias a revelar a polémica na edição de quarta-feira, informando que há 25 árbitros das ligas profissionais do futebol em Portugal, cujos dados pessoais estão publicados na internet. A lista está online desde o passado sábado, do outro sábado, e foi colocada na rede sob anonimato. Na terça-feira, por exemplo, apresentava mais de 2 mil visitas. Bruno Paixão era... Este Bruno saiu um bocado mal. Bruno Paixão era o nome mais procurado, um dia depois da derrota do Sporting frente ao Gil Vicente em Barcelos. E, revela o Diário de Notícias, quase 1.400 visitantes conseguiram ver os números de telemóvel, morada, BI, identificação fiscal, morada, correio eletrónico e os nomes dos pais do árbitro de Setúbal, Bruno Paixão. Seguiam-se no número das visitas Pedro Proença e Artur Soares Dias. Proença, em declarações ao jornal Diário de Notícias, afirmou que este é um caso de polícia que tem de ser investigado. Foi, de facto, investigado, retiraram os dados, diziam eles, mas o site relevado descobriu no final da semana que esses mesmos dados, todas essas identificações, continuam online. Facilmente, os árbitros são encontrados e hoje mesmo surgiu a notícia que precisamente Bruno Paixão já teve que mudar de vida, digamos assim, mudar de residência e tal, porque a sua filha de 7 anos, cujas rotinas eram todas conhecidas, estava em perigo. O primeiro-ministro de Portugal, não me lembro do nome dele, garantiu na quinta-feira que o projeto do TGV é um projeto que está arrumado. TGV é o Trem de Grande Vitesse, comboio de alta velocidade. Considerou Pedro Passos Coelho, lembrei-me agora do nome, que, atendendo às razões que foram apontadas pelo Tribunal de Contas, o governo não vê qualquer razão para insistir nesta matéria. Foi à saída do dia da Universidade do Porto. O primeiro-ministro foi questionado por um jornalista sobre o abandono definitivo do projeto português de alta velocidade, anunciado na quarta-feira por um ministro da Economia, o Ministério, e respondeu que é conhecido que o governo, no seu próprio programa, não defendia o projeto do TGV. Por isso, apenas confirmou. Eu espero que não haja lugar agora a grandes disputas semânticas à volta do que estamos a discutir. O projeto TGV é um projeto que está arrumado, sublinhou perante a insistência dos jornalistas. Ora, o consórcio que ganhou o concurso para a construção do troço Pulseirão Caia, a cujo contrato o Tribunal Criminal recusou o visto prévio, avisou já que vai exigir indemnizações pelo cancelamento do projeto. Confrontado com a ameaça, Passos Coelho declarou que o consórcio tem direitos a reclamar indemnizações. De um lado, o governo, disse o primeiro-ministro, iremos ver quais indemnizações que devem ser tidas em conta, mas teremos muito em consideração as recomendações do Tribunal, os interesses dos contribuintes e os interesses do Estado. Tudo isto no dia em que... Passos Coelho foi recebido no Porto com protestos por parte de algumas centenas de manifestantes que se concentraram em frente à reitoria da Universidade do Porto. Muitos manifestantes com bandeiras da CGTP aguardaram até ao fim da cerimónia do Dia da Universidade, dia 22 de março, para gritarem palavras contra o aumento do custo de vida e contra a presença da Troika em Portugal. Há outro caminho, FMI fora de Portugal, eram algumas das mensagens que se podiam ler nos cartazes. O primeiro-ministro até entrou diretamente nas instalações da reitoria, sem contacto direto com a população. Espira-te que fazes bem. Quinta-feira foi sinónimo de... Vai, vai, vai, vai. A polícia e elementos da manifestação promovida pela plataforma 15 de outubro envolveram-se na quinta-feira à tarde em confrontos junto ao Largo Chiado, em Lisboa, tendo provocado feridos ligeiros. Na capital, o balanço revelado e comunicado pela Polícia de Segurança Pública, a PSP, avança com um detido e pelo menos três feridos. Tinham clientes aqui na esplanada? Tinham, foi tudo, com o senhor aqui com sangue e tudo. Os clientes? Foram eles que começaram a insultar. Eu não vi. Restas-vos agora a arrumar isto tudo. Foi mesmo a esplanada toda? Foi. Em Lisboa, segundo testemunhas no local, os confrontos começaram quando manifestantes arremessaram objetos contra elementos da PSP junto à esplanada do Café Brasileira no Chiado. Nessa esplanada foram derrubadas cadeiras, mesas, chapéus de sol e os clientes que ali se encontravam tiveram que fugir rapidamente para não serem atingidos por objetos e pedras da calçada. A PSP reforçou então a sua presença na manifestação com elementos das equipas de intervenção rápida e do corpo de intervenção, que foram apoiados por 10 carros que acompanharam o desfile. Durante os confrontos entre manifestantes e polícias, sobretudo um nome foi notícia. Patrícia Melo Moreira, fotojornalista, que se encontrava no local a fazer a cobertura do acontecimento e foi agredida. Já no chão, um repórter fotográfico identificou-se como jornalista e continuou a ser agredido, necessitando de assistência hospitalar. E foi neste momento, em que o som do vídeo para, que Patrícia Mel Moreira da France Press e José Sena Golão da Agência Lusa foram os rostos mais visíveis nos confrontos entre a polícia e os manifestantes. Os dois jornalistas foram agredidos. A seguir... Foi também na quinta-feira, isto, esta semana só interessa quarta e quinta-feira, os outros dias não existiram, que li uma história curiosa, digamos, inédita até para mim. Emma Burton, não é a Bunton das Spice Girls, pode tornar-se, e talvez já seja, a pessoa mais jovem a quem foi oferecida uma bolsa para a universidade, para 2025. Isto porque Emma Burton tem 5 anos, mas já recebeu um convite. Foi por parte do presidente do Kansas State. Vejam lá, a escola, não sei. A carta do presidente até podia parecer uma piada, mas a pequena rapariga recebeu a honra de fan of the game, ou seja, a maior adepta do jogo, e por uma boa razão. É que ela recusou a vestir-se a cor do Jayhawk, a mascote do rival da Kansas University. Ou seja, Kansas University e Jayhawk são universidades rivais, e a menina de 5 anos recusou-se a usar a cor do Jayhawk, a mascote rival. Tudo em nome da lealdade a Kansas State. Começou num dia, lá no infantário, em que a Emma e as suas amigas estavam numa brincadeira, não é? De escolher uma cor para o Jayhawk. Ela pediu o Power Cat, que é a mascote do Kansas State. E também porque os pais dela estavam lá e convinha fazer boa figura. Mas, quando a sua professora disse-lhe que Jayhawk, a tal rival, era a única opção, a Emma decidiu logo. Não quero! Pegou na Jayhawk e mandou-o para o lixo. Agora, já tem direito a uma bolsa para a universidade. Se houvesse esta facilidade, e para um isso em Portugal, o número de alunos nas universidades seria bem maior. Na sexta-feira, li outro artigo interessante. Vamos até ao futebol novamente, desta vez num tom mais divertido. O meio futebolístico é recheado de peripécias e curiosidades, dentro e fora das quatro linhas. Ora, duas frases ditas recentemente, mais concretamente uma na quinta, outra na sexta-feira, fizeram alguém recordar outras citações mais antigas protagonizadas pelos homens do futebol. Comecemos por Samir Nasri, jogador francês. Faltam 9 jogos para o campeonato inglês terminar e o Manchester City tem apenas menos um ponto que o líder Manchester United. O habitual é pensar que os jogadores do City estão à espera de deslizes do vizinho e rival, mas para Nasri, que joga no City, não é bem assim. Sabem que mais? Espero que o Manchester United ganhe todos os jogos, afirmou o médio e justificou depois. Se nós também ganharmos sempre, vamos disputar uma verdadeira final aqui. Aqui, no City, referindo-se ao derby de Manchester agendado para 30 de Abril. Eu percebo que querem ter o gosto de roubarem o título no jogo entre eles, mas se facilitarem a vida até lá, até era melhor. Não saímos de Inglaterra. À boleia do TalkSport, citamos algumas deixas curiosas. David Beckham uma vez disse: os meus pais têm-me apoiado sempre, desde os meus 7 anos. Steve Lomas: a Alemanha é uma equipa muito complicada. Nos dias que correm, tem 11 internacionais. Rob O'Torn: esta época, o Manchester City marcou em todos os jogos que ganhou em casa. Eu acho que nunca vi uma equipa a ganhar 0-0 no campeonato. Se tiver que sair daqui, que seja para o outro lado, disse um jogador que queria sair do Newcastle, Joe Kinnear. O famoso Paul Gascoigne referiu: em 14 cartões amarelos que vi esta temporada, 8 cartões foram por minha causa, os outros 7 nem por isso. 8 mais 7... Ian Rush, natural do País de Gales: não me ambientei em Itália, não gostei de Itália. Era como se estivesse a viver no estrangeiro. Kevin Keegan: eles são a segunda melhor equipa do mundo. Não há maior elogio que esse. A melhor equipa não interessa. No Brasil, chega, por exemplo, a queixa do jogador Braddock: nem que eu tivesse 2 pulmões e eu chegava a essa bola. Será que eu dei 3? Ou Vicente Mateus, o eterno presidente do Corinthians, que afirmou que o difícil, como vocês sabem, não é fácil, e garantiu que, haja o que ajar, o Corinthians vai ser campeão. Por cá, Portugal, lembramos facilmente do pé que estava mais à mão, do clube que estava à beira de um precipício e deu um passo em frente, ou mais recentemente de um treinador que não é eletricista. Querem fazer do Boa Vista um bode respiratório, disse Jaime Pacheco, numa frase que pode ser interpretada como uma faca de 2 legumes, como disse o próprio. O que vale é que nós somos humanos como as pessoas, como assegurou Nuno Gomes, e por isso podemos sofrer, mas quando se leva um pontapé nas canelas, dói, mas não aleija, como referiu o então guarda-redes do Sporting, Ricardo. Para fechar, e porque no início deste artigo refere-se que houve 2 frases curiosas ditas recentemente, a primeira foi de Nasri e vamos agora à segunda. Foi na sexta de manhã que Kim Machado fez a antevisão do jogo contra o Sporting. O treinador de Feirense, que até perdeu 1-0 em Alvalade, afirmou: vamos tentar chegar à baliza contrária e fazer gols. Como é que nunca se tinham lembrado desta tática? Voltando à política, não sei se sabem, até porque não passou nada na televisão, nem na rádio, nem nada. Decorre entre sexta-feira e hoje, ou se calhar já decorreu porque esta hora já deve ter acabado, o 34º Congresso do Partido Social Democrata. O PSD reúne-se no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Entre muitas frases e tal, muitas promessas, somos maior, não é? Passa à frente. Destaco uma. O líder do governo regional da Madeira, Alberto João Jardim, considerou que, como nunca, Portugal necessita da união de todos os militantes do partido. Muito bem. E o momento atual não é compatível com atitudes de egoísmo individual no PSD. O egoísmo pode ser alguma coisa sem ser individual. Fechamos com uma música que me traz recordações de infância. Que bonito, que bonito. Em 1984, a personagem Kangurik, mascote do chocolate Nesquik, já fiz publicidade, foi o rosto da campanha para a preservação da floresta. Paralelamente, foi lançado um single com música de Carlos Paião, o grande mestre, interpretado por João Branco. É um disco vinil single de 45 rotações. Lá está, João Branco, 1984. Uma árvore, um amigo. Nas comemorações do Dia da Árvore, que foi celebrado na terça-feira, 20 de maio. Sete dias em uma semana, sete temas abordados hoje. Termina aqui a 32ª emissão de Esta Semana. Voltamos aqui a 14 dias.